a sina do bebo e a garrafa de pinga. É. Eu tinha lá em casa 10 garrafas de pinga da boa. Mas minha mulher me obrigou a jogá-las fora. Caramba, velho. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo, joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo, joguei o resto na pia. Olha isso, ó. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto, joguei o copo na pia. Nossa, essa coisa vai ficar ruim. Aí eu peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Nossa senhora. Aí eu peguei o quinto copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Nossa mãe. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa eu peguei no resto e bebi a pia. Olha. Eu joguei, eu peguei o copo, bebi no resto, joguei a pia na oitava garrafa. Aí eu joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. O décimo copo eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia, velho.